A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça condenou o ex-prefeito de Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, a ressarcir ao município cerca de R$ 55 mil. Reais. Conforme apurado em inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Lima Duarte, durante o mandato do ex-prefeito, entre 1997 e 2000, a Prefeitura adquiriu tubos de PVC e cerâmica da empresa burguesa Comércio e Representações no valor de quase R$ 8 mil. No entanto, a empresa não possui cadastro na Secretaria de Estado de Fazenda e o número de inscrição estadual impresso nas notas fiscais apresentadas, bem como no CNPJ, correspondem à empresa Tuerê Distribuidor e Comércio, a qual possui ato de inidoneidade. Na ação, a promotora de justiça, Natália Salomão de Pinho, destaca ainda que, apesar das notas de empenho terem sido quitadas, não se verificou nas notas fiscais o comprovante de entrega dos materiais descritos. Segundo ela, daí conclui-se que não houve liquidação da despesa, requisito básico que antecede e legitima o pagamento. A ação civil pública trata também da aquisição direta, sem licitação, de material para escola e leite em pó da empresa Carabuce Comércio e Representação, no valor total de quase R$ 16 mil. Da mesma forma, as notas de empenho foram quitadas sem a respectiva liquidação da despesa, ou seja, apesar de existir nota fiscal, não há indicação de recebimento dos produtos adquiridos. Os pagamentos realizados pela Prefeitura de Lima Duarte às duas empresas foram feitos em espécie, no intervalo de aproximadamente 50 dias. De acordo com o juiz Elias Aparecido de Oliveira, ao autorizar o pagamento sem a liquidação da despesa, a conduta do então prefeito trouxe prejuízo aos cofres públicos, já que não se pode afirmar que as despesas tenham sido revertidas em proveito do município de Lima Duarte. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.